Gravizão, só no Gravizão, só no Gravizão, só no Gravizão, só no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão, no na parada, a onda é o seguinte: tem um paredão que sacode a city. É alucinante com seu Gravizão. O Cal comanda essa onda, irmão. Tocando uma atrás da outra, detonando na moral. Tem o Júnior alucinado e o Juan digital. Sai da frente, que a parceria formou. É paredão, Minotauro e Elite Futebol Show. É o paredão, paredão, paredão, Minotauro. Cita agora o nosso Gravizão. É o paredão, paredão, paredão, Minotauro. É muita liga, é muita pressão. É o paredão, é o paredão, é o paredão, é o paredão. Mexe com você, bate forte, alucina e detona pra valer. Quero ver geral pirando, quero muita diversão. Passa o pano no nosso paredão. É o paredão, paredão, paredão, Minotauro. É muita liga, é muita pressão. É o paredão, paredão, paredão, Minotauro. Cita agora o nosso Gravizão. É Valdo Squash Madeirito. Aqui a gente não é padrinha, não. Fala aí, Madeira. Só no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão, no Gravizão. Na parada, a onda é o seguinte: tem um paredão que sacode a city. É alucinante com seu Gravizão. O Cal comanda essa onda, irmão. Tocando uma atrás da outra, detonando na moral. Tem o Júnior alucinado e o Juan digital. Sai da frente, que a parceria formou. É paredão, Minotauro e Elite Futebol Show. É o paredão, paredão, paredão, Minotauro. Cita agora o nosso Gravizão. É o paredão, paredão, paredão, Minotauro. É muita liga, é muita pressão. É o paredão, é o paredão, é o paredão, é o paredão. Mexe com você, bate forte, alucina e detona pra valer. Quero ver geral pirando, quero muita diversão. Passa o pano no nosso paredão. É o paredão, paredão, paredão, Minotauro. É muita liga, é muita pressão. É o paredão, paredão, paredão, Minotauro. Cita agora o nosso Gravizão.